Contagem regressiva. Diga lá, ouvintes, internautas, participantes desse programa tão lindo, tão especial, tão tchuk-tchuk, feito com muito carinho, muita dedicação para você que está em casa nos ouvindo. Eu que falo agora sou Vitor Miranda, conduzo essa trupe mais do que animada, que está sempre disposta a abençoar a sua vida através das ondas da internet. Sei que misturei tudo, mas isso não importa, porque o que importa é que o Estação voltou. Estávamos Oba. De férias aí, mas tudo que é bom dura pouco. Então... nossas férias acabaram, estamos de volta com o maior prazer de estar aqui. Estávamos com saudade, eu não sei dos outros, mas eu posso dizer por mim, estava com muita saudade de gravar esse programa, de fazer essa bagunça santa aqui na estação CBT. E voltamos com força total, com toda a corda, novos quadros, novas atrações, novidades, enfim... tudo aquilo que você ainda não está acostumado a ouvir, mas vai se acostumar rapidinho. Queria saudar o restante da equipe, vou começar por ele, o nosso eterno estagiário, Loverboy Vitinho. Oh, e aí Vitão, diga lá gente, todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos ouvindo. E é um prazer estar mais aqui mais uma semana, nessa volta da nossa rádio, né? E caramba, tem bastante coisa especial aí, fique ligadão. Não desligue, não saia da frente, não tire o fone do ouvido do seu ouvido. Do ouvido do seu ouvido, beleza. Tá? E é isso aí, pessoal. Por favor, nos escutem, tá? Você vai, não vai se arrepender. Ouça-nos. Ouça-nos. Vai, um abração a todos aí. Valeu, Vitinho. Passar a bola pra ele, o homem de 78 dentes... ele que é o sorriso em pessoa, Alex. É isso aí, Vitão. É isso aí, galera, galerinha, todos os ouvintes. Bem, esse nosso retorno vai ser tremendo, né? O pessoal vai gostar, o pessoal vai curtir. E o pessoal que estiver ouvindo, comece a anunciar, comece a chamar os amigos também pra ouvir. Vai ser da hora. Ó, parabéns. E eu queria dizer o seguinte, que enquanto a gente ficou sem gravar, não é que a gente abandonou a estação, não. Toda semana que a gente ficou sem gravar, a gente se reuniu, conversou, trouxe ideias, orou a respeito do programa. E estamos aqui com força total e renovados. Pro pessoal aí é a volta da estação. Pra mim e pro Samuca, que já estamos aqui há tanto tempo, é a revolta, né, Samuca? No bom sentido, claro. Nós revoltamos mais uma vez, mas... foi uma revolta feliz, né? Porque a gente voltou novamente a estar na casa do pessoal. Acho que o pessoal entendeu agora. Passar a bola pro Cola. Diga lá, Cola, tudo tranquilo? Ô, galera, e aí, cara? Saudade, tá? Ó, cara, tá com saudade. Eu sei, ouvinte, que você também estava com saudade de nós, não é verdade? É normal, aqui é um ambiente assim mesmo, viu, Tassi? Pode ficar assim, a gente vai coçar o dedo, vai coçar, é assim, é natural. Mais um alô aí pra galera, logo logo a gente é vai se encontrar. O Cola agora aí. Fez uma coceirinha lá, bebê, aqui. É, aí, é verdade. É mesmo. Não, mas o bebê, ele coça a barriga, mano. Aê, a barriga, cara. Dele é quase no ombro. Aí. Sem contar que ele antecipou uma novidade, né? É, o Cola já antecipou, mas era a vez dela mesmo, que está aqui gravando hoje conosco, morrendo de vergonha, mas não dou 30 segundos pra ela já estar tranquila. Normal, ela é no bom sentido, uma grande cara de pau. Ou tudo bem, vergonha. Tassi? Tudo bem, aí pessoal, tô chegando na área pra animar a galera. Igualzinho o esposo, né? Soltinha. É, não, não, um não tempo, ela não é dispersa. Eu quero, você tira para alegria, sempre. Né? Animação. Ela deve ser só um pouquinho. Bom, deixa eu explicar a ausência da Milena. A Milena está fazendo um curso agora. Não, agora não, ela já estava fazendo um curso de teologia, que era às sextas-feiras. Nós gravamos os programas às segundas. Então ela, o curso mudou de dia, ela está com certas dificuldades para estar aqui conosco, mas prometeu que sempre que ela tiver uma folguinha, ou sempre que ela bolar uma aulinha, ela vai estar aqui gravando o Estação conosco. Eu tô aqui, tá? O Alex com sua performance perfeita, imitando a Milena. Bom, pessoal, se você quer saber quais são as nossas atrações, as nossas novidades, tudo aquilo que mudou na Estação da Hora, fique ligado, não tire o fone do ouvido, como disse o Vitinho, não desligue a caixinha do seu PC. Ouça-nos, ouça-nos, ouça-nos. Sabe por quê, Vitinho? Porque a Estação da Hora é a Estação CBP. Galera, é o seguinte, antes da nossa pausa, nós estávamos com uma promoção que eu queria dizer o seguinte, beira o fracasso de tão poucas adesões que nós tivemos, tão poucas participações, mas se nós prometemos que vamos sortear, nós vamos. É a promoção Heróis da Fé. Essa promoção consiste no seguinte, todo mundo que entrar em contato com a gente, pessoalmente, telefone, e-mail, fax, MSN, seja como for, e contar quem é o seu herói, o seu personagem bíblico preferido, vai concorrer automaticamente a um livro da série Heróis da Fé. Agora eu já até conto, porque o livro já está comprado. Vai ser o livro sobre Moisés, já tá, o livro já está comprado, esperando o ganhador. Iríamos sortear hoje, mas porque nós somos muito bonzinhos e porque nós estamos voltando e precisamos de audiência, nós vamos prorrogar mais uma semana. Então, até semana que vem, você ainda pode participar da promoção Heróis da Fé. Se você contar para nós quem é o seu herói da fé, você concorre a esse livro. E todos nós aqui do Estação contamos quem é o nosso herói da fé. Hoje é a vez do Cola dizer quem é o personagem bíblico preferido dele. Cara, o meu herói favorito, cara, é Davi, cara. Davi. Por que, ele, entra aí no, ele entra aí nos Heróis da Fé, entra, né? Entra, qualquer um. Cara, por que Davi... Vitinho escolheu a serpente, mano. É porque acho que tem um pessoal que se baseia pelo livro, né? Que existe um livro Heróis da Fé e são alguns, né? Que são só mencionados. São, pelo menos, o Davi... Davi, pra mim, cara, ele foi um cara que... Mesmo sendo tão pequenininho de postura, mas era um grande homem... Eu sou pequenininho, né, de postura. Não tô dizendo que eu sou um grande homem, mas eu me, né, me identifico aí. E também porque ele foi um cara que falhou bastante e mesmo assim ele sempre teve um coração muito pronto para Deus. Eu me identifico muito com isso aí, que eu me considero um cara que errei e continuo errando bastante no caminhar com Cristo, mas sempre tento me acertar, sempre tento melhorar. Então, por isso, Davi é o meu personagem preferido aí. É isso aí. Então, semana que vem a Tassi vai contar o dela, já que ela chegou de surpresa. Já chega contando justo no dia do sorteio. Herói. Ela vai contar quem é o herói da fé dela. Herói ou heroína, né? Heroína também pode ser. Quem foi? Foi a Milena, né, que escolheu o Esther. Bom, pessoal, é o seguinte. Não sei se você fica por dentro aí da mídia, as coisas que acontecem pelo mundo... Mas essa semana comemora-se o Dia Internacional do Rock. E nós do Estação fizemos aí uma palhinha. Sei que temos algumas pessoas que gostam, outros não, nem tanto. Mas selecionamos aí 5 CDs, aí 5 álbuns que você que gosta de rock cristão deve ter em casa, deve conhecer. E vamos começar com essa música aí que você está ouvindo de fundo. Essa música se chama Meio Fim. Meio Fio, desculpa, Meio Fim não. Meio Fio, da banda Cats Barneia, que o Vitinho gosta tanto, hein, Vitinho? Show, show. AIDS Câncer, AIDS Câncer. É. Essa música aí, Meio Fio, tá no CD Cristo ou Barrabás, de 1993. E uma curiosidade desse CD, na época era disco ainda, né? Hoje tem versão em CD. É que quem tocava guitarra no Cats Barneia nessa época era o Tomate, que hoje é da banda do Jô. Ah, depois é? Ele se desviou e tudo, mas nessa época ele fazia parte da banda Cats Barneia. O instrumental é muito legal. Brother Simeon, que era o vocalista e letrista aí, várias loucuras dele lá, mas algumas letras interessantes. Então, pedi pro Samuca cortar aí o áudio e soltar aí um pouco mais alto, Meio Fio, do Cats Barneia. A separação, a morte, a AIDS comendo tua carne. Vantagem em todas as esquinas, a vida vem roubar. Em passos lentos. É isso aí, galera. Mas vamos ao nosso primeiro oferecimento. E é ele, nosso querido Gui. Quem não conhece, é o filho do pastor Henrique, o Gui Miranda, o Guilherme Miranda. E o Guilherme, ele oferece a música Passos Lentos, Aerolis, Aerolis, Aerolis. E ele é... E ele oferece para você. É, realmente, para você. Ele você fez o ouvinte. Oferecimento do Cola quando não sabe mandar o um alô. Boa, boa. É isso aí, para você. Pra você, pra você. É, você, você. O Alex, qual é o nome da banda? Eu não falei já? Não, não escutei. Escutou? Mas Vitinho tava desperto. Se você escutar, tava... você escute a graça. Eu tava desperto. Você entra no site e escute. É isso aí. Só CBP. Tubarão. Solta o som, Samuca. Sai bem, né? Encontrar um motivo para levantar, mas eu errei, não pude encontrar um caminho novo pra seguir. Agora eu deixo para trás tudo que me afastou. Olhos podem ver o sol brilhar de novo em mim. Mergulho em meus olhos e pediu-me de te ver. Preso em minha culpa que pesava sobre mim. Sempre mais distante os passos. É isso aí, galera. Você que já viu essas plaquinhas por aí, Arraial. Ei, ei, você mesmo. Você é o nosso convidado pra especial. Plaquinhas que tem a cara do Cola, né? Quem não não sabe quem fez, é só olhar, ler. Não, é literalmente, cola, é porque tem uma foto do Cola lá, né? É mesmo, tem. É o retrato do Nho Cola lá, né? Quando era magrinho. Mas tá, tem sido muito bom, olha, no último final de semana aí, agora, no sábado, foi muito bom, gente. Olha, a quantidade de visitantes que veio no Arraial foi verdade, incrível. Bastante. Foi muito bom, os vizinhos vieram todos aí. Então, sábado, todo sábado, a partir das 7 horas, 7 e meia, estamos fechando a rua com pula-pula, diversas brincadeiras, teve caldo verde. Parece que esse sábado agora vamos ter chocolate no morango, ou morango no chocolate. Então, fundi, sei lá, deixar essas coisas aí. Então, não deixe de participar no sábado. E não esqueça a sua roupa de caipira ou de country. É muito verdade, importante. É verdade, isso que eu ia falar. O pessoal vem caracterizado, né? Pra ficar uma festa típica mesmo. Fica bem legal. Teve um concurso, né? De Miss Caipirinha. Teve. Quem ganhou o último sábado foi o Baeta e a Nena. Eles ficaram, estavam mais bonitinhos. Só que aí vai ser uma competição de todos os sábados. Aí, no último sábado, a gente vai ver o resultado final. Tava tá tendo cadeia, Paula? Teve cadeia na casinha das crianças. É sério. Só uma coisa, quem ainda quiser fazer alguma doação, tem como? Já pode não, continua aí as doações. Precisamos de refrigerantes, precisamos de carne, porque há churrasco em todos os sábados. Precisamos de prendas, muitas prendas para fazer as brincadeiras, né? Paçoca, essas outras coisas, os doces ali que são vendidos, né? Então, bom, então quem quiser doar, procura quem? Pode procurar eu, a Bruna, o Neto, o Alex. E lembrando o seguinte, o pessoal da igreja, trazer, né, se possível, trazer um quilo de alimento, né? É isso aí. Nossos vizinhos aqui. Só os vizinhos trouxeram. O pessoal da igreja aqui trouxe. Então, ó. Então você, não custa nada trazer um quilo de alimento não perecível. Com certeza isso vai abençoar alguma pessoa. Samuca tem uma coisa legal aí pra contar que o Estação tá pretendendo fazer, né? Vamos ver se dá tudo certo. Diga lá, Samuca. Ah, é. A gente quer aproveitar esse clima legal, gostoso que vai ter aqui do Arraial, né? E a gente quer fazer uma edição especial do Estação em clima caipira, no meio do Arraial, né? Então a gente vai tentar gravar o programa durante o Arraial. Então prepare-se. E pra isso nós trouxemos um menino de... Qual o nome da tua cidade mesmo que eu esqueci? Parapuã. É, lá de Parapuã. Pra quem não sabe, o Samuca é parapuense. Moro parapuense em Parapuã. Bom, Tassiane quer avisar sobre os ensaios da dança. Diga lá, Tassiane. Pessoal, os ensaios da dança têm sido domingo às 8 da manhã. Eu mesmo não tenho vindo, confesso, mas vou passar a vir. Vamos fazer o sacrifício de acordar mais cedo pra vir ensaiar e louvar o Senhor. Isso aí, a dança que, assim como o teatro, deve apresentar em breve aí no Arraial também. No Arraial, próximo sábado, provavelmente, aí vamos utilizar os dotes artísticos da... como é que é? Coisa de cultura, da, como é que é? Falar da CBP? Arte e cultura. Arte cultura. Por falar em teatro, Samuca, o teatro tá ensaiando também, não tá? Isso mesmo. Exatamente, quinta-feira agora, 7h30. Certo. Vitinho, os palhaços estão ensaiando ou não? Por enquanto, não. Então, os palhaços estão de folga. Estão de palhaçada. Estão gravando Estação aqui. Ô, Vitor, eu queria, antes, no clima da raia, eu queria dar uma bronca no pessoal, sabe por quê? Na igreja em si, que quem não pôde colaborar, quem não pôde ajudar, então que se comprometeu e não ajudou, porque domingo foi meio vergonhoso, porque a gente teve muitas pessoas pra comprar as coisas e acabou, né? E é chato isso, não é interessante a gente oferecer um evento, né, nesse porte do Arraial. Ainda bem que foi domingo e não foi no sábado, que tava cheio de visitantes, né? E ainda no domingo, engraçado que a minha vizinha do sobrado do lado direito, pra rua, né? Ela veio, só que aí comprou a fichinha do pastel, mas na hora que chegou na barraca acabou o pastel. Aí ainda bem que uma irmãzinha da igreja, não, toma um pastel aqui, deu um pastel dela pra vizinha, né? E ela só pôde comprar um pastel. É, pessoal, então vamos ficar atento a isso. E outra coisa, aproveitando, o Colas falou aí dessa irmãzinha que doou o seu pastel. a doação de tempo, de trabalho, de sacrifício é muito importante no Arraial. Não esqueçam que é um evento que a gente aproveita não só para arrecadar dinheiro, mas para trazer essas pessoas para aqui para perto da igreja, para estarem aqui no meio do povo. Então, lembre-se que sempre a prioridade tem que ser dos visitantes. Dê o melhor para ele. Se você ficar sem, não tem problema. Domingo, por exemplo, eu tava doido para comer um churrasquinho. Cheguei lá, não tinha. Tinha dois, só falei, ah, então deixa para outro aí. E olha que eu para churrasco é assim como o Vitinho para Meire. Pra Meire. Olha lá para quem ele tá olhando. Certo, então acho que Arraial, encerramos o assunto? Fechou. Tá bom. Então vamos de oferecimento. Tassiane, tem a honra de fazer o segundo oferecimento dessa edição. A Camila Rodrigues, linda menina, oferece a música Correrei para a Tua Cruz, Nívia Soares, para toda a galera abençoada do CBP. Uhul! Obrigado, Camila. Obrigado. E aí eu vou te ensinar, depois que você fala tudo isso, você olha para ele e fala assim, solta o som, Samuca. Quê? Solta o som, Samuca. Olha. Correrei para a Tua Cruz. Ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Quadro novo, né? No início falamos que teríamos estreias hoje. Um dos quadros que está estreando é agora, Cola. Qual é esse quadro? Esse quadro é um Momento Missionário. É isso. Muito aí. Muito bom, cara. Que legal. Foi engraçado que... Solta aí o jornalzinho da missão. Deu uma vinhetinha. Na época que a gente começou a falar sobre a campanha da Junta agora, a última campanha que fizemos agora recente... a igreja aceitou muito bem isso, né? Eu creio que o pessoal ainda está nesse clima e a gente não pode parar com isso. Ok, então já que estamos em clima de Copa, domingo agora a Espanha levou a melhor, foi a grande campeã. Dentro disso eu vou falar sobre os missionários que foram lá para a Copa do Mundo. A Junta de Missões, ela fez um programa muito interessante que é Conexão África do Sul. O que ela fez? Ela apresentou para as igrejas do Brasil, né? Quem quisesse se voluntariar para ajudar na Copa do Mundo com projetos em escolas, com fazendo evangelismo nas ruas. E muitos jovens foram mais ou menos uns 200 jovens para essa conexão lá na África. Daqui de São Vicente, que eu sei, né, foi apenas duas pessoas, que foi a Mirelle, todos conhecem, né, que já foi aqui da CBP, e o Diego, eles são na primeira de São Vicente, eles foram para lá, mandaram algumas informações, eles estiveram bem ativos. Mas eu vou falar sobre os dois missionários que são lá da África do Sul, que é o pastor Marcos e a Luciana Grava. Eles que recepcionaram esses voluntários que vieram, eles foram direcionando e caminhando, e eles conseguiram um espaço numa escola lá de Joanesburgo, e eles conseguiram entrar e fazer uma campanha sobre missões, que eu creio que deve ser o que nem da viagem missionária, que foi feito, né? Falou sobre a Copa do Mundo, né, se eu não me engano, né, foi isso que aconteceu lá, né. É, o pessoal, né, falou sobre, fez uma IBF de um dia e fluiu, né, e eles fizeram isso lá. Engraçado que eles montaram um sistema de evangelismo muito legal, que as, deixa eu até aqui pegar minha colinha, as missionecas. As missionecas são as bonequinhas que elas têm as cores do livro Sem Palavras, que todos já conhecem, né, o vermelho, o preto, o branco. E eles entregaram para as crianças, entregaram balas, e de lá eles continuaram o trabalho. É, nas oitavas de finais, mais ou menos, esses voluntários, esses 200 voluntários, voltaram, né, para o Brasil, e eles permaneceram, os missionários permaneceram com o trabalho até o final da Copa do Mundo, né, para conseguir resgatar esse resultado. E eles têm um resultado muito positivo, né, que eles conseguiram mais de... É, eles revelam aqui mais de 150 conversões e pessoas que se alinharam, e sem contar que foi para o mundo inteiro, né, não foi só apenas para os africanos ali. Então, foi válido, foi um trabalho muito legal. Eu creio que isso vai acontecer agora na nossa Copa do Mundo aqui, né, em 2014. Opa. E também tem as Olimpíadas, que também acontece. E eu creio que mais próximo aí ainda é o dos Jogos Abertos do Interior, que também vai acontecer isso aí. Logo, logo o pessoal da Junta de Missões Nacionais deve estar divulgando algum trabalho assim, né? É isso aí. Então, esse nosso novo quadro Momento Missionário, toda semana o Cola vai trazer alguma novidade que está acontecendo nesse meio, e esperamos que com esse quadro vocês se envolvam, orem, contribuam, e se for o chamado de vocês, que vocês vão para missões mesmo. É disso que o mundo precisa. Às vezes aqui na nossa região é tão comum a gente ver pessoas que conhecem Cristo e às vezes até não aceitaram, mas sabem quem foi Jesus. É. E em lugares não tão distantes, por exemplo, como Cola Citov, onde a gente foi fazer a viagem missionária no Ariri, pessoas que vivem uma realidade completamente diferente da nossa. Verdade. Clamor do mundo. Exato. Oh, parabéns, garoto. Oswald Smith. Bom, chegar aqui a nossa segunda música do nosso Top 2 Rock and Roll, Semana do Rock. Samuca vai tocar agora um trechinho da música Príncipe, do CD On The Rock, do Resgate. CD de 1995, último CD com os caras do Resgate cabeludos ainda. Depois eles cortaram o cabelo, entraram numa fase mais light. Eles que na época ainda eram bispos da Igreja Renascer em Cristo, em São Paulo. Esse CD tem músicas famosas aí como 10 para 6, Palavras, mas a gente vai ouvir a música Príncipe. Aumenta um pouquinho aí então, Samuca, nosso Top 2 Rock and Roll. Bom, e voltando desse top 3 aí, né? Não, perdão, gente, no nosso top 2, vem o nosso terceiro oferecimento dessa edição. Quem faz é o Rafa Gago, é isso aí. Ele oferece a música Tu És Santo, do Ronaldo Bezerra, para o seu miguxo Vitão. Uhum. Grande, e ele diz assim: o grande diretor da estação da hora. Puxa saco. Puxa saco, caramba. Puxa saco. Puxa saco. Que isso. Puxa saco, puxa saco. Preto. Não liga pra eles não, Rafinha. Na só verdade é apresentador, né? Diretor mesmo, no espírito da palavra. É o Bob Banks. Bob Banks, em breve estará aqui conosco. É verdade, é verdade. Então, gente, é... solta o som, Samuca, antes que eu me aborreça. Eu canto e louvo ao rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus e faz. Quero viver minha vida em ti. Cantemos! Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Bom, Alex, tu gosta de calor, Alex? Calor, cara? É. É uma boa pergunta. Eu gosto mais do frio. E eu também não gosto de calor. E pro pessoal que esteve no culto essa semana, é, você percebeu que, embora nós estejamos aí próximos ao inverno e tal, lá dentro tava um pouquinho quente. E a igreja tá quente, fervendo. E a igreja tava um pouquinho faz quente tempo, lá mas... e tal. Bom... imagina isso quando chegar no verãozão, né? Quando chegar janeiro, fevereiro. O pessoal já gosta de ficar do lado de fora. No calor não tem ninguém. Nossa, né? A gente tem que montar do lado de fora. Tá todo mundo lá fora. Pra isso, você que esteve atento ao recado do JH essa semana, ele deu um recado muito importante a respeito do ar-condicionado. A igreja já tá viabilizando a compra dos aparelhos de ar-condicionado. Mas para isso é necessário que cada um faça a sua parte, que cada um contribua. Nessas contribuições a gente pode incluir aí o Arraial, né, que vai ser com destinado para isso e, também. Com certeza. Né? Acabei de receber um papelzinho aqui de trocadilhos do Samuca. É a campanha entrando numa fria. Legal. Boa. É verdade, é uma boa. Trocadilhos do Samuca. É, então, é, o que o pastor informou essa semana foi que ainda a gente não tem dinheiro suficiente para comprar o ar, né? Além disso, tem alguns outros compromissos financeiros que foram assumidos, como a compra das cadeiras, alguns equipamentos de som. Então, os fundos para o ar-condicionado estão bem complicados, né? Então, o que a gente quer deixar aí é que para que todo mundo ore, todo mundo se envolva e, à medida do possível, de cada um contribua também, né? Participe das programações para esse fim, para que a gente possa entrar numa fria, né? Isso aí. Bom, tem o recado da EBF aí também. É isso aí, galera. EBF. Qual é o significado da EBF, Tassi? Escola Bíblica de Férias. Ficou na dúvida, pensou, não tá hein? Despeço, não. É isso aí, galera. Tá chegando mais uma EBF. E vai ser realizada nos dias 23, 24 e 25 de julho, sexta, sábado e domingo. Então, se você deseja se envolver na EBF, não apenas no dia, nos dias 23, 24 e 25, você vem ajudar terça-feira agora. Se você está ouvindo isso quarta, então você vem na quinta. Todas as terças e quartas e quintas-feiras vai ter encontro às 5 horas e às 7h30. Um grupo vai vir às 5 horas e outro grupo às 7h30. Então você pode se encaixar no grupos para vir ajudar a confeccionar prenda, confeccionar material. Então você é nosso convidado especial. a igreja toda está convidada a participar, não só os professores, tá? É isso aí. E eu tô lembrando aqui, tem algumas coisas que as pessoas também podem doar, tipo pipoca, refrigerante, bolacha, pão, queijo, presunto, salsicha, carne, molho de tomate, que mais? Bala, pirulito. Tupos, açúcar, doces, prêmios, guardanapos, copos descartáveis. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Papéis, bexigas, brindes, enfim. Isso aí. Etc. também. É isso aí. Eu quero doer, etc. Além disso tudo, o que nós mais precisamos, sabe o que que é? De você. Você mesmo. É, a gente precisa de você se envolver e dar o seu sangue aqui. O sangue de verdade. Viu? É isso aí. Tá certo. Bom, vamos para o nosso terceiro oferecimento, aí eu já emendo no top 3 do rock aqui que a gente está fazendo. Terceiro ou quarto, então? Quarto, desculpa. Muito obrigado pela correção, estagiário. Ponto positivo para você. Oh, obrigado. Quem faz é o Matheus. Ele oferece a música Davi, do Oficina G3, para todos os que participaram da peça Gigantes. Quando que foi essa participação, Samuca? Já deve fazer 2 meses, quase. É, em janeiro, nos evangelismos. Ah, então faz mais ainda, olha. É, mais janeiro. Tempo ainda. Quase um ano depois, estamos aqui com o oferecimento do Matheus para todos aqueles que participaram da peça Gigantes. E aí a gente entra com o nosso top 3 do rock, e essa vai tocar inteira porque o Matheus ofereceu. Davi. Ele pediu na versão acústica, mas como é rock, Matheus, tu vai entender. A gente vai colocar na versão do CD Indiferença, que é pra muitos aí o melhor CD do Oficina. Então, solta o som, Samuca. Os cantos se levantam a cada dia, a todo momento, nos tentando destruir. Os gestos cedo, olhar, buscando nos tragar, ou tão somente acobardar. Vocês falam E hoje, nessa volta do Estação, estamos com um convidado muito especial, que nunca esteve aqui de corpo presente, mas já falamos muito dele aqui. Samuca já fez trocentos trocadilhos com o sobrenome dele. Lembra de algum aí pra contar no ar, Samuca? Lembro. Então solta um aí. Quer que eu repita? Repete. Pô, na frente dele? É, sem problema. Homem que homem fala na cara. É isso aí. Opa, gostei. Seu João não é Boqueirão, mas é Gonzaga. Gostou? Tá bom, seu Jorge? Trocadilho? Eu não gostei disso. Tá joia, tá bom. Apesar que a Milena jurou de pé junto que esse foi o JH que fez antes de mim. Então, dá nossa saudação aqui pro seu João Gonzaga, o mais conhecido como Milenão, o pai da Milena. Tudo bem, seu João? Tudo jóia, Vitor. Agradeço o convite aí, estar participando aqui na rádio hoje. Dá meu abraço aí a toda a equipe técnica aí da rádio CBP. Sempre que posso, gosto de estar escutando e estar inteirado aí do assunto aí sobre o que se passa na rádio aí. Já percebi que o seu João tem bastante desenvoltura para a rádio. O senhor já participava antes de se converter da Guarujá, da Cultura? Como é que era, seu João? Da Jovem Pan. Não. Primeira vez participando de um programa de rádio? Primeira vez. Será que a gente considera isso um programa, né? Não sei. Não, um podcast. Bom, e o seu João está aqui hoje para dar um testemunho, contar um pouco sobre aquilo que Deus fez e tem feito ainda na vida dele. O pessoal já deve conhecer, apesar de estar há pouco tempo. Quanto tempo com a gente? Já um ano já participando aqui da igreja. Um ano contando com os eventos, né? Vindo os eventos. Noite da pizza, noite da massa. E depois até que tocou no coração de estar vindo mesmo na caminhada com o senhor. Esfirradas. Isso aí. Então o seu João, ele começou vindo nesses eventos, depois ele passou a frequentar mais ativamente. E apesar de não ter muito tempo, cerca de um ano aqui conosco, acho que já é conhecido de quase todo mundo. Ele chegou chegando, aqueles reforços de peso aqui, sem qualquer maldade. Quem sou eu para fazer uma brincadeira dessa, João? Mas aqueles caras que vêm para acrescentar bastante, para serem bênçãos mesmo, não só a vida dele, mas a vida de toda a família dele. E então, talvez você já conheça aparentemente seu João, mas hoje ele vai contar um pouco mais sobre o testemunho de vida dele. Nós que fomos no aniversário dele lá com direito a esfirra e tudo, ele contou rapidamente aí que era chegado aí numas bebidas aí que Deus livrou, que foi o primeiro aniversário transformado dele, mas eu vou deixar ele contar. Então, com a palavra, seu João, fica à vontade aí. Falou, Vitor, obrigado. Pô, o que eu tenho que contar a minha história foi uma mudança violenta. Minha família, no meu lar, a gente sempre tinha desavenças, não era uma coisa estável, que nem é hoje. Eu comecei a vir na igreja, participar aqui na CBP através de eventos, que eu já comentei, participar da noite da massa, noite da pizza, mas por estar acompanhando mesmo meu filho, a Meire, que eles que mais antigo aqui, né, a Meire, inclusive, e se casaram ano passado. Então eu comecei a vir junto com a minha esposa, minhas filhas, e nós fomos vindo nesses eventos até o dia que realmente o Senhor tocou no meu coração. E eu me rendi a Ele e aceitei a Jesus. E quando eu aceitei, não foi tipo aceitar, foi realmente se entregar mesmo. E a partir de novembro, quando eu fiz essa opção, todos os eventos da igreja eu procuro participar. Do ano passado mesmo eu procurei estar presente no encontro, me batizei logo em seguida, para esse ano também retiro, e esse ano eu pude estar indo pela segunda vez no encontro. E dessa vez de uma forma até muito gratificante, pelo fato de estar servindo, conhecer os bastidores. E foi uma experiência muito grande, foi uma coisa que eu voltei de lá realmente com o coração cheio de alegria, e uma experiência violenta. Mas da minha história, que eu gostaria de passar aí para os telespectadores, é que eu tinha uma vida que não vinha de vícios. Eu tinha vício do cigarro, eu tinha vício da bebida, eu pouco parava em casa, não ligava muito para a família, e gostava dos meus filhos, é claro, meus filhos, minha esposa, mas não era aquela vida dedicada ao lar, né? E após aceitar, após estar na caminhada mesmo, hoje em primeiro lugar é a harmonia em casa. Graças a Deus tá eu, a Marta, as meninas, estão todas aqui na igreja. Só tenho meu filho caçula, que ainda não está, mas a gente tem orado muito e eu creio que o Senhor também vai estar trabalhando na vida dele, que nem trabalhou na nossa. E a transformação na minha vida foi muito grande. É, que nem o Vitor falou há pouco, o meu primeiro aniversário, né? É, após a conversão, e foi uma bênção, porque anteriormente as festas eram feitas na base de bebida, muita farra, e às vezes não terminava muito bem, terminava com algumas intrigas, ou bate-boca, ou alguma outra pessoa chateada com alguma outra coisa ou outra que foi falada devido ao vício da bebida. E desse último aniversário foi uma bênção, porque eu, graças a Deus, logo após me converter, eu abandonei o cigarro. É, o Senhor tirou mesmo o cigarro da minha vida. Eu 30 anos fumando e hoje a fumaça, o cinzeiro não me incomoda em nada. É, a bebida também, já tem um ano que eu parei com a bebida. E esse aniversário foi uma bênção. E uma bênção também por estar todo o pessoal da CBP, a família CBP está presente lá em casa. E fiquei muito contente com isso. E muito contente também pela forma que foi recebido aqui na igreja. Foi uma bênção mesmo, a família CBP nos recebeu aqui, não só eu, como toda a minha família, nos recebeu aqui de braços abertos. E eu vejo aqui a CBP aqui como uma grande família, a qual nós estamos incluídos, eu, a minha esposa, minhas filhas, e sempre estamos presentes aqui, todos os eventos, da toda forma que a gente pode contribuir para a igreja e para a obra do Senhor, nós estamos sempre presentes aqui na igreja. Bom, seu João, o senhor falava aí que nós somos uma grande família, e eu vou passar a bola para o nosso Agostinho Carrara aqui, o Alex. Tem um perfil parecido, brincadeira, Alex. Ele queria fazer uma pergunta para o senhor. É verdade. É, seu João, eu estava pensando aqui, antes da sua conversão, né? Antes do senhor se converter, o senhor tinha algum sonho ou algum objetivo que, de repente, antes o senhor pensava, não tenho mais esperança, e hoje, né, o senhor firme com o Senhor, né, hoje, o senhor, já algum sonho já se realizou, ou ainda o senhor vai realizar, porque o senhor hoje crê que Deus, né, vai fazer muito mais? O João antigo, né, não tinha lá muita expectativa. O sonho meu do João antigo seria aposentadoria, que eu acho que é o sonho de todo trabalhador, né? De chegar ao fim de carreira aposentando, e a palavra fim de carreira é mais ou menos isso mesmo, porque a pessoa se aposenta e muitas vezes a pessoa já tem algum vício, então ela tem mais tempo para curtir esse vício. No caso, seria bebida, meu caso era bebida, então. Mas o novo João, não, tem muita expectativa, e hoje a minha vida é dedicada ao Senhor, estar podendo levar a palavra dele, a mensagem do Senhor, estar levando o Evangelho. Eu tive, gostaria até de compartilhar aqui com toda a rádio, o pessoal da rádio aqui, também os senhores ouvintes. Eu tive uma experiência, coisa de uma semana e meia atrás, e eu vim aqui na igreja e vi, né, o trabalho que o pessoal faz com casais. E eu saí daqui conversando com a Marta, né, da gente estar dedicando um dia da semana com esse propósito também, né? Tá visitando alguma casa, algum conhecido, ou até mesmo algum membro da igreja que está afastado, e poder estar batendo um papo, conversando, né? Poder estar animando essa pessoa. E passaram 2 dias depois disso daí, eu estava outro dia tava abastecendo o carro, e depois levei para dar um VAP, né, dar uma lavada, e tinha um rapaz com o carro atrás do meu. E quando eu saí do carro, ele veio puxando conversa sobre a lavagem do posto, sobre o carro, mas o intuito dele não era esse. O intuito dele era de achar alguém para desabafar. Ele falou poucas coisas sobre o carro, eu respondi, e em seguida ele comentou sobre o que ele estava passando. Ele abriu o coração dele para mim do nada. Comentou que a esposa dele tinha ido embora, tinha levado o filho, e ele passava uma situação muito complicada. Eu entendi aquilo como um desabafo. Eu, naquele momento eu vi que o senhor estava me usando na vida daquele rapaz. E dei atenção para ele, em seguida tirei o carro, já tinha acabado de lavar, mas falei com ele, eu gostaria de continuar conversando contigo. E voltei, e procurei passar alguma mensagem positiva para ele, comentei do senhor, comentei do evangelho, resumi o meu testemunho para ele sobre o que eu fazia, o que eu procuro fazer hoje, e comentei com ele que não deve, ele não procurar resolver do jeito dele, mas em si orar para o senhor e procurar ajuda para o senhor, que o senhor tem o poder de resolver todas as coisas, e procurei tranquilizar ele ali, peguei o nome dele, o nome da esposa dele, tenho orado por eles todos os dias, e convidei ele também para estar vindo aqui na CBP para a gente poder estar orando por ele também aqui. Mas é algo que foi do nada, assim, então entendi como o senhor está me colocando realmente na caminhada aí. É para isso que eu tenho me preparado. Eu, desde que comecei na igreja, eu vim realmente para estar servindo ao senhor, para estar me capacitando, e eu também estar na caminhada com ele, né? Seu João, o senhor falava aí a respeito de sonhos, assim, que o senhor tem, de se colocar diante de Deus, de estar sempre na caminhada. O senhor já está aqui há quase um ano, como foi comentado, e queria saber se nesse período de um ano já teve situações que fizeram com que o senhor pensasse em desistir, e a importância que teve o discipulado. Logo que o senhor entrou, não demorou muito para começar um trabalho de acompanhamento mais próximo, e a importância que então teve esse discipulado para que o senhor não... ficasse firme, não titubeasse, fosse um pouco para a direita, mas seguisse firme no alvo. Vitor, discipulado, ao meu ver, eu sou novo aqui na igreja, mas ao meu ver é muito importante mesmo. O discipulado orienta o novo convertido, né, a tirar suas dúvidas, porque também não é aquele mar de rosas, né? A gente se converte, faz a opção de estar na caminhada com o Senhor, mas a gente passa por muitas dificuldades. Eu logo após não vou falar para ti que foi só maravilhas, não foi. O caminho estava realmente com muitas pedras, estava difícil a caminhada, mas o discipulador é muito importante. O meu discipulador é o pastor Márcio, é uma bênção na minha vida, é uma pessoa que está sempre ali presente comigo, todas as minhas dúvidas eu procuro tirar com ele, para ele tá o tempo todo disponível. A gente se reúne uma vez por semana e ele me ajudou e tem me ajudado muito, realmente. Falar para ti que o discipulador é muito importante mesmo. Senhor João, eu queria que o senhor resumisse em uma palavra a sua vida antes de Cristo e em uma palavra a sua vida depois de Cristo. Antes de Cristo, complicada. Com Cristo, amor. Nossa última pergunta, Vitinho, quer falar alguma coisa também, seu João? Então, seu João, eu queria saber... Você falou que teve muitas dificuldades depois que se converteu, isso todos temos, mas o que te incentivou, né, ou o que te incentivou a continuar, o que segurou na tua mão, se foi o discipulado, se foi o pessoal da célula, e qual a importância, né, da célula, da união que o corpo de Cristo traz? Vitor, tem esse detalhe também da célula. É muito importante, a gente tem um discipulado, mas a célula também é muito importante. É um grupo ali disposto, o pessoal está ajudando, ali a gente compartilha as dificuldades da semana, compartilha as alegrias. Realmente, a célula, ao meu ver, é o que Jesus fez com os seus apóstolos, né? Ele passava tudo ali com os apóstolos todos juntos ali participando de tudo. A célula, eu vejo isso, a gente está todos unidos ali, sempre um ou outro aparece com alguma dificuldade, algum problema, onde é passado na célula, e a gente procura tá ajudando e através de muita oração também. E, mas o que me afirmou mesmo na nova caminhada e as dificuldades que a gente comentou, Vitor, além do discipulado, né, discipulador, além da célula, a família CBP. Fui recebido aqui com muito amor, muito carinho. É realmente uma família, meu. É claro que a gente está na caminhada do Senhor, sempre procurando se apegar ao Senhor, estando sempre em comunhão com Ele, mas a família CBP realmente adotou a minha família. Então isso nos fortaleceu muito para estar nessa caminhada com o Senhor. Seu João, nós agradecemos muito a presença do Senhor aqui. Foi um prazer recebê-lo. O senhor fala muito bem, parabéns. Vamos convidá-lo outras vezes. Depende, vamos ver se a audiência subiu. Se a audiência subiu, estou brincando. Foi um prazer mesmo. E para terminar a sua participação aqui, eu queria que o senhor então aproveitasse e fizesse um oferecimento aqui ao vivo. Mandasse, se não quiser, não precisa nem escolher a música, mas para quem você queria mandar um oferecimento. Um alô, né? Bom, a música não... Gostaria de estar oferecendo a minha esposa, né? Mas eu não me lembro muito bem a letra. Se eu quiser, João, eu canto. Tá? Não, seu João. Não se preocupe. Mas o oferecimento seria para minha esposa. E a música, eu deixo a critério do Samuel, já que eu não me lembro o nome certinho da música. Samuel, tá okay? Solta um funk aí. Não, pode deixar, o Samuel vai escolher bem pro senhor, seu João. Uma música bem romântica. Do Apocalipse. Então, seu João, é isso. Muito obrigado pela participação e volte sempre, tá certo? Tá, ok, eu agradeço, agradeço o convite aí. E um abraço aí para toda a equipe da rádio CBP aí. Fique com Deus aí. Nós chamamos, João. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pois tua vida em mim, Deus permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou. Intercede por ti, trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Para chegarmos perto do fim aí do nosso top 5 da semana do rock, vamos tocar agora um trechinho aí da banda particularmente que eu mais gosto de rock, o Fruto Sagrado, e o melhor CD de rock nacional gospel, na minha opinião, O Segredo, a música Forró, que é uma mistura de forró de rock, dá para curtir bastante. Solta aí, Samu. Sabedoria do homem, loucura pra Deus. Sabedoria de Deus, salvação para o homem. Sabedoria do homem, loucura pra Deus. Sabedoria Mais uma novidade, mais uma atração chegando aqui no Estação CBP. Esse quadro, nós até agora estamos chamando aqui de protesto. Não sei se vai mudar de nome, se ele vai querer fazer alguma alteração, mas por enquanto é o quadro protesto. O que é o quadro protesto, Vitinho? Bom, gente, é o quadro em que há um desabafo, né? Um verdadeiro desabafo, algo que está no coração de quem protesta. E se você gostaria de desabafar, participar, também pode entrar em contato com a gente. É algo ao vivo, você não vai poder mandar pelo Orkut ou pela MSN, que a gente vai reler aqui. A gente vai gravar com você e vai passar você falando ao vivo aqui. Mas é algo que eu percebi que foi bem produtivo essa semana, então, de verdade. Então, dúvida aí. Pode ser que a gente consiga resolver esse protesto da pessoa ou... tipo, a gente só registra, mas não vai tentar correr atrás. Bom, pros cristãos nada é impossível, né? A gente ora... é isso que eu ia falar. Aê, a gente vai orar bastante por diversas situações que vão ser passadas além do quadro, né? Muito bom. E é legal a gente também comentar, né? Pra quem ouvir possa ser conscientizado e tudo mais aí. E se alguém protestar contra a Meire? Aí não passa, não. Não, você que quer participar desse espaço, desse novo quadro, aproveite para coisas úteis, coisas que sejam legais, que gerem um debate aí no pessoal. É verdade. Não faça uso do celular, não vou nem dizer do microfone, para falar besteiras que a gente vai censurar mesmo. Aqui é um programa sério. É verdade, seríssimo. Seríssimo. Não. Bom, boa, Alex. Boa, gostei da sua... que você acrescentou aí. Obrigado. Valeu, cara. Tem uma cara da hora. Muito legal, e Jesus te abençoe. Aí, né? Bom, gente, então vamos aqui para a nossa primeira participante privilegiada, né, do nosso quadro Protesto, e ela é a Cleide. Diga lá, Cleide, qual o seu desabafo? Eu protesto contra as drogas, porque tem destruído muitas famílias, tem levado jovens à morte, né? Tem trazido bastante caos ao mundo. É isso meu protesto. Obrigado. Bom, gente, esse foi o desabafo da Cleide, que citou um tema que é muito abordado hoje em dia em programas de entrevistas e tudo mais, que é as drogas, né? Que, como ela disse, é algo que tem destruído muitas famílias, né? E pegando um gancho até nisso mesmo, muitas famílias têm sido também restauradas aqui na igreja, né? Por Cristo, de vários problemas em relação a drogas e tudo mais. Alguém queria falar alguma coisa aí? Eu não quero falar sobre esse tema, porque esse tema é uma droga. Eu protesto contra o cola. Bom, gente, vamos para o nosso segundo protesto de hoje. Olá, galera. O meu protesto é sobre as condições educacionais do nosso país, que estão péssimas. E é isso, eu gostaria de que houvessem melhoras significativas, não somente em época de eleição, e eu gostaria até de dar um toque para o pessoal pensar com consciência e voltar com consciência também, e que fizesse uma avaliação de tudo o que está acontecendo, não só na educação, mas de uma forma geral no nosso país. É isso aí. Obrigado, Bruna. Bom, gente, o nosso segundo protesto foi o da Bruna, que é algo que vai ser bastante abordado ainda esse ano, que vai ser ano de eleição, né? E acho que o pessoal também devia ter bastante consciência em relação a esse assunto, que é eleições, votação e toda essa parte, né? E fica aí para o pessoal que ouviu esse desabafo da Bruna, votar com consciência, e não só isso, como também analisar os seus candidatos, né? Para ver qual que tem mais... o que tem mais feito pelo nosso país e pela nossa nação aí. Só um adendo. aqui, ó, no Estação, nós temos 4 pessoas casadas com educadores. Alex, Cola, eu e a Tassiane. E não sei quanto a eles, mas acho que isso é geral. Pelo menos a Aline, eu sei que é assim, que nem a Cleide, que já bati vários papos com ela sobre isso. Que chega em casa e começa a contar aquelas loucuras. É não sei o que, tu não sabe o absurdo que aconteceu hoje, não sei o que. O pai fez isso, a mãe fez isso, o aluno fez aquilo. Todo mundo defendeu o aluno, não sei o que. Então, acaba sendo um desabafo, né? É, a gente vive ouvindo casos aí, causos ligados a essa área de educação. E... aquela criança, aquele moleque lá é terrível. É, e podemos concluir que tem coisa errada, né? Não é possível que... É verdade. Como desabafou a Bruna. E a Bruna que, aliás, tá entrando nessa área da educação aí, agora, né? Talvez por isso tenha essa revolta, essa indignação aí no coração. Não, e ela pegou, é falho, e ela, né, pegou os alunos que a Cleide dá, da idade que a Cleide dá, né? Que é do pessoal do ensino médio, né? É. E às vezes, Vitão, às mais vezes... revoltada ainda. Até comenta o seguinte, poxa... Às vezes eu tenho que levar um material, porque às vezes a escola não tem, ou levar alguma coisa, de repente que a escola não tem condições de fornecer para os professores, eles acabam mesmo levando, comprando, às vezes tirando do bolso, né? Talvez, acho que a Bruna falou foi isso, né? De repente, mais empenho no governo. Em Ariri, nós tivemos que levar papel lá, né? É, estava faltando. Verdade. Bom, verdade. Assim, na minha visão, o país só vai ser um país decente o dia que tiver uma boa educação. Não tem jeito. É verdade, é algo que é bastante falho hoje em dia no nosso país. Pode descobrir pré-sal, pode melhorar tal coisa. Se não melhorar a educação, o país vai continuar essa coisa. Nada vai mudar. Eu queria fazer uma reflexão aí, para que pensar. Quando eu estava fazendo magistério, né, o pessoal, os professores sempre colocavam, né? Tudo bem, é o sistema, é o governo, é tudo. Mas, e se começar a partir de mim, né? E se começar a partir de vocês? Aqui tá saindo, 20 professores. Se sair daqui 20 professores, daqui 5 anos, se 20 professores estiverem coordenando ou estiverem dirigindo uma escola, como é que vai ser a sua direção? Você vai se adaptar ao sistema? Vai modificar o sistema? Vai ser um educador diferenciado? Então, eu olho para a questão da educação. Por mais que a nossa parte seja pequenininha, da Cleide, da Bruna, da Aline, né, e de outros professores mais, mas se todas elas estiverem fazendo esse papelzinho pequeno, que para 40 alunos, se esses alunos já perceberem nelas diferença na educação, eu creio que vai acontecer uma melhora na educação. Não só a partir do governo, né? É verdade. Eu também acho que isso também entra bastante no assunto de papel de igreja, né, cara? Esse papel da gente tá dando um exemplo de como ser, né? Ser um exemplo de pessoa em si. Eu tenho outra coisa que eu queria comentar, é o seguinte, referente à escola. Se você chegar para 100 professores perguntar por que você quer ser professor, eu acho que 80 respondem, porque eu quero, não quero trabalhar feriado, nem sábado e domingo. Só tem uma pessoa sem educação aqui no programa. Deixa o Colo atender o telefone, gente. Bom, então vamos pro nosso terceiro protesto da nossa edição aí. Todo mundo sabe o que é o bullying? Meu nome é Ivone. Eu gostaria de protestar contra o bullying, tá? Porque ela carrega um problema muito grande, muito sério pra cabecinha das crianças. É isso aí. Bom, gente, a gente acabou de ouvir o protesto da Dona Ivone aí, que foi contra o bullying. E isso também acho que vai entrar bastante no assunto que a gente falou agora anterior, né? Que é a educação em si, né? E isso realmente é, como a Dona Ivone falou, é algo que é muito prejudicial, não só o psicológico da criança, mas como no desempenho, mesmo no desempenho com a família em si, no desempenho, no seu aprendizado na escola, no seu desenvolvimento mesmo. Né? E aí fica um recado para os pais, porque eu acho que essa questão assim de, principalmente entre os meninos, de tirar sarro, de aloprar, é algo natural, né? Cabe natural aos pais aí o papel de, não só do professor controlar 50 alunos numa classe, mas aos pais também orientarem, falarem a importância do filho de não entrar nessa chocarrice, nessa tiração de sarro, nessa até onda que ponto toda. Esse e dentro sarro desse é válido, assunto, né? Aí, só existe bullying na escola, existe bullying na igreja? Eu acho que na igreja acontece muito bullying. E a gente, os líderes dos jovens, líderes e adolescentes, tem que ficar muito atento disso, na verdade. Eu acho que... Não é? Bullying é algo abundante no nosso meio. Aqueles que têm muitos discípulos, que são exemplo, precisam estar bem atentos. Ok. Bom, gente, Alguém tem mais alguma coisa a falar? Não, não, melhor encerrar. Então é isso aí, gente. O nosso quadro Protesto fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam contribuir com o nosso quadro. Um grande abraço e é isso aí, gente. Pra terminar, então, o nosso Top 5 especial hoje do Dia do Rock. Top 5, hein? É. Top 5! Todo mundo louco. Bom, oba, todo mundo louco. Vamos ouvir agora um trechinho da música Minha Prioridade, do CD Santidade ao Senhor, essa do é boa, Rodolfo é Abrantes. Vitinho gosta bastante, mas o mais legal é o seguinte: entra no YouTube, vê o testemunho do Rodolfo, é aquele que era da banda Raimundos, que só falava besteira. Transformação na vida desse cara é um negócio impressionante. Se você conhecia músicas do Raimundos, ouça o testemunho desse cara, que é muito legal. Então solta aí um trechinho de Minha Prioridade, Samuca, Rodolfo Abrantes. Pai, me guia, me ensina a te escutar. Preciso te ouvir, saber por que eu estou aqui. Dia a dia me entregar, me recebe. Jesus vem, põe paz dentro de mim. A palavra viva faz na noite o sol nascente. Bom, temos aqui a Tassiane participando do programa hoje. Ela vai aproveitar, ela já tinha mandado o oferecimento antes da nossa pausa. Depois da pausa ela está conosco e vai fazer então o oferecimento dela ao vivo. Um oferecimento um pouco enferrujado, mas está valendo. E eu ofereço a música Todas as Coisas de Fernandinho para Thaís Silva e para a Érica. Então, Todas as Coisas de Fernandinho, toca aí. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar. Samuca, pra quem vai o teu alô de hoje? Pra quem vai ter o alô? O meu alô vai especialmente um alô da galera vai para todos os nossos. O meu alô vai. Bom, eu também vou. Quero mandar um alô bom, pra... meu alô de hoje o vai... meu alô vai pra... meu alô também vai meu pra... alô da galera vai pra... Essa vinheta vocês conhecem, hora de nos despedirmos, de darmos tchau nesse nosso programa de volta. E eu vou começar mandando embora o Alex. Diga lá, Alex, pra quem vai o teu alô de hoje? Meu alô de hoje vai... pra toda a galera, né? Parabéns. Os ouvintes, o retorno, beleza? Parabéns, Alex. Prazer tê-lo aqui conosco de novo. Pra quem que ele mandou alô que eu não ouvi? Pra toda a galera, ah, todos os tá. ouvintes. Tchau, Alex. Tchau. Todos os ouvintes. Tchau. Pior do que eu. Pelo menos eu mando pra os ouvintes. Não tem pra quem mandar. Você mesmo. Uma boa semana aí. até já. Tchau. Tchau. Passar a bola então pro Samuca. Diga lá, Samuca, pra quem vai o teu alô e já dá nossos contatos aí. É verdade. O meu alô de hoje vai pra uma pessoa especial, bem rapidamente. O mundo está falando espanhol agora, Vitor. Essa semana aconteceu algo especial aí pra todo mundo que fala espanhol. E uma pessoa que eu conheço muito especial que fala espanhol é o Charles. Ele tá feliz com o que aconteceu na Copa. Então, Charles, te amamos. Ah, não dá pra falar no plural. Tá bom, Charles, meu alô vai pra você. Obrigadito, obrigadito. E é isso aí, pessoal. Pra você que... Tassiane tá vibrando aqui. É. Em espanhol, nossos contatos são Estação CBP. Estación, é verdade, né? @hotmail.com e o nosso blog é estação-cbp.blogspot.com. É isso aí, então você pode continuar fazendo seus oferecimentos por esses contatos. Diga lá, Cola, pra quem vai o teu alô de hoje? O meu alô vai pra minha princesa especial, que provavelmente no dia que for lançado vai ser o aniversário dela. Aline, faz aniversário aí no dia 14 de julho, parabéns, querida. 24 anos, não queria dizer isso, mas, pessoal, ela tá envelhecendo, viu? 24, rapaz. O Alex tava indo embora. O Alex tava indo embora, voltou, vai embora, Alex. Tá com pressa, vai embora. É isso aí, Alex. Sai fora. O Alex chegou com um pipa aqui, foi pra sortear. Boiou agora, boiou. Tem muita garra. Boiou. Vitinho, Tassiane foi aprovada aqui conosco no Estação CBP? Bom, acho que isso a nossa votação teria que ser a nossa votação teria que ser na ausência dela, né? Porque tem coisas que vou ficar meio constrangido de falar assim na cara dela. Bom, Tassiane, pra quem vai o seu alô de hoje? O meu vai pro meu maridão também. E a ele eu só tenho a dizer: te amo, te quiero para sempre. E já que estamos nesse clima romântico, vamos para ele, o garoto do amor. Pra quem vai o teu alô de hoje, Vitinho? Bom, gente, meu alô vai pro uma pessoa que pediu pra me mandar um alô, é o Netinho. Ele falou, pô, vai pra rádio hoje, me manda um alô lá. Eu falei, ah, tá bom, né? Tô brincando, gente. E vai pro Netinho, caramba, um cara mais especial assim, irmãozão mesmo de, tipo, 19 anos atrás. E é isso aí, grande abraço, Netinho, tamo junto, cara. O meu alô de hoje vai para uma pessoa muito especial que está sempre aí comigo, gravando aqui esse programa. Fez aniversário no último domingo. Eu queria mandar meu alô para o meu grande amigo, o garoto do amor, Lover Boy, Vitinho. É isso aí, a gente queria falar uma coisa aqui na rádio, viu? Tá bom, vai. Um, dois, três e... Oi, meu nome é Vitor, eu nasci dia 11 de julho. Tenho olhos claros e uma linda namorada morena. Bom, gente, essa é nesse é o resumo clima da que nossa nós vamos vida. Embora. Boa. Depois disso não tem mais nada. Esse é o resumo da nossa vida, né, Vitão? É, não, vamos embora. Vamos embora antes que a gente perca os ouvintes. Quantas semelhanças. Pessoal, pra quem não desligou antes da hora, quem nos aguentou até agora, nosso muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir. Participe, divulgue, se envolva com Estação CBP. Um abraço e... tchau. Eu, Tassiane, ofereço. Queremos trufa, estamos esperando, pô. Falta só... Tô chegando. Falta só tu. Ah, até a Tassi já chegou, cara. Oi? Até a Tassi já chegou. Ah, não, então eu já tô chegando. A Tassi já chegou, eu tô chegando. Tchau. Acabou! Não.